Bom dia, queridos. Hoje, dia 17 de maio de 2015, nós vamos começar nossa Escola Bíblica Filosofia Ministerial. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por sua bondade, por estarmos juntos aqui nessa manhã tão bonita e podermos, Senhor, livremente falar do Teu amor, falar dos Teus propósitos para nossas vidas. E que, em nome de Jesus, sua palavra seja aplicada plenamente em nossos corações, para que nós possamos frutificar como Tua palavra nos ensina e exige de nós. Em o nome de Jesus, amém. Amém, amados. Tá bom aí o tamanho da letra? Dá para ler? Tá? Então, assim, nós falamos já da nossa missão como igreja, integrar pessoas à família de Deus, conduzindo cada uma a crescer em sua caminhada cristã para servir no reino e proclamar sua fé ao mundo, dedicando sua vida a adorar a Deus. Antes da missão, nós falamos sobre a nossa visão, que é ser uma comunidade local relevante ao nosso contexto, onde as pessoas possam encontrar acolhimento, direção e treinamento para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Ok? Já trabalhamos exaustivamente esses temas e aí estamos agora em nossos princípios. Nós falamos sobre evangelização e discipulado. Se você quiser acompanhar mais, está no site www.vidanovaitabuna.com.br. Tem todas as nossas aulas. E recomendo que você, que está ouvindo essa aula, ouça anterior, para que você possa concatenar os temas e possa ter um proveito maior. Ok? Então, evangelização e discipulado, nós falamos que a evangelização ela tem que ser precedida, tem que ser sucedida do discipulado, porque nós ganhamos, cuidamos e treinamos. Se a gente só ganhar e cuidar, a gente cria uma nação de eternas crianças espirituais e nós podemos ter uma explosão de alegria com um crescimento e podemos ter uma euforia e podemos nos ver assim como a igreja de Coríntios, que tinham uma multidão de meninos e poucos se destacavam com maturidade. Então, que isso não seja conosco. Melhor que nós cresçamos com maturidade, ganhando, cuidando e treinando. Porque Jesus não nos chamou para ser discípulos apenas, para fazer discípulos. Então, se a igreja consegue entender que sua missão pessoal e individual é fazer discípulos, naturalmente você é discípulo. E eu não vou me contentar em ser cuidado, como alguns até se gabam, mas eu abro a minha vida, eu deixo cuidar da minha vida. Mas isso é uma atrofia da igreja. Não, nós queremos ganhar e discipular. Ok? Na Bíblia, o evangelismo, o que é que a gente tira assim, o que é dentro do evangelismo um princípio dentro da Bíblia, assim, não o que ensina, o que você está me ensinando ali, mas assim, como eu posso tirar o que é um princípio do evangelismo e do discipulado na Bíblia? Pronto, na Bíblia. Vou lembrar uma coisa, todo manual de teologia, de aula, ele é feito de forma cartesiana, e nós somos ocidentais. Então, nós não falamos genericamente sobre um assunto. Então, nós trazemos de forma destrinchada para que a gente possa entender mais. Entendendo que, por exemplo, quando o médico estuda o aparelho digestório, ele vai acabar se misturando em algum momento com o sistema linfático, com outros sistemas que estão interagindo com ele. Não dá para arrancar um sistema de uma pessoa para estudar. Agora, é necessário, de forma técnica, distinguir para estudar, ok? E aí que vem algumas críticas sobre o estudo de teologia, porque as pessoas falam, como que vai estudar Deus? Como que vai estudar? Na verdade, estudamos atributos que a própria Bíblia vai liberando. E temos a sequência para isso. Então, quando a gente faz um estudo sobre esse, e a gente traz como está ali, fora se chocar, né? Nossos princípios, nossos de quem? Nossos da vida nova. Mas vida nova... É igreja, parte da igreja, é todo mundo está errado por não ser como a gente? De forma nenhuma. Nós entendemos que, assim como as igrejas locais que haviam no tempo de Atos, né, quando João escreve as cartas do Apocalipse, há uma visão geral e genérica sobre o Evangelho que nos faz irmãos em Cristo, os irmãos congregacionais, os irmãos presbiterianos, os irmãos batistas, inclusive até de grupos que nós temos tecnicamente como heréticos, como adventistas, lá temos muitos irmãos aqueles que não usam da lei como salvação. Então, existe um conhecimento genérico que todos os grupos que são igreja fazem parte. Por exemplo, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, ok? Salvação por meio de Jesus, não das obras. Isso não faz o que a gente chama de evangelhos. Vamos chamar assim, tá? A vida nova, ela recebeu esse dom de Deus, esse zelo de Deus, para cuidar dessa forma da sua igreja. Considerando a teologia de forma genérica, ou seja, existem princípios que toda igreja legítima, cristã, deve viver, ok? Mas qual é a nossa identidade quanto igreja? O nosso empenho é que ela seja o mais bíblica possível, ok? De forma cartesiana, técnica, a gente precisa destrinchar alguns princípios para crescer mais neles. Então a gente entende que o evangelho, ele é principalmente evangelizar e discipular. O nome já diz evangelho, e aí eu já explico a sua pergunta. Evangelho significa boas novas ou boas novas de salvação. Ok? A palavra grega, evangelhos. Tá bom? Então, vamos entender o seguinte. O evangelho são as boas novas que Deus trouxe à terra através de Jesus. Amém? E pela ação do Espírito Santo somos convertidos a viver. Então começa o evangelho começa na evangelização. Primeiro de Deus para com o homem, depois de um homem para com outro homem. Então esse é o princípio, evangelizar. Mas evangelizar é ganhar. Uma vez que eu ganho, eu tenho que ter um zelo. Por exemplo, Apolo, ele tinha sido evangelizado, mas não tinha sido discipulado. E quando Apolo é encontrado pelo colégio de alunos de Paulo, ele é confrontado sobre o batismo com o Espírito Santo, ensinado a desfiliar aquela agem ali, discipulando. Amém, amados? Então vamos entender o seguinte: o princípio básico da igreja é evangelizar e discipular. Tá bom? Então, qual é a relação que essa lista tem? Não é uma lista aleatória. Talvez não esteja na ordem de importância de Deus. Mas a gente entende que há sim uma sequência. Por exemplo, uma vida de oração, de devoção e de santificação só é possível, eu estarei no terceiro ponto, a partir da conversão. Entendeu? Então, conversão, a gente fala de evangelização, é levar as boas novas. Tá vendo aí, moça? Levar as boas novas do evangelho. Amém, gente? Então, é princípio. A igreja de Jesus, por exemplo, existem grupos, são muito espirituais, em questão de estudo bíblico, de aprofundamento, sequências de estudos termináveis. Mas não evangelizam. Acham, por exemplo, que o evangelho é algo muito radical e é algo muito ácido para o mundo de hoje. Então, não evangelizam. Que tipo de teologia é essa? De igreja é essa? Então, evangelização e discipulado são eixos do evangelho de Jesus. Amém, amados? Amém. De repente apareceram os princípios. Então os princípios são ordenanças que encaixam dentro da lei da graça? Eu não estou fazendo uma pergunta aleatória. Eu vou tentar resumir a resposta para a gente não sair do tema, tá bom, dona Paula? Irmã Paula. É o seguinte. Os princípios, eles são colunas e também alicerces, ok? Não adianta você cumprir na graça, você cumprir princípios ou leis na graça. Entenda, a graça tem leis. A diferença da graça, do tempo da graça, da nova aliança, do novo pacto para o tempo da lei, é que na nova aliança, no tempo da graça, você não é salvo pelo que faz. Na verdade, nunca foi assim. Ok? Em Deuteronômio diz que se não for de todo o coração, de toda a força, Deus não recebia o sacrifício. Só que os judeus não entendiam isso. Muitos deles. Né? Então vamos pensar o seguinte. O princípio é o que move a fazer. O que movia as pessoas fazerem os seus rituais no tempo da lei. O que move nós agirmos assim no tempo da graça. Princípio é o que parte de forma pregressa, o que é anterior, o que é alicerce. Se você não tiver cuidado e não voltar para os princípios, existem princípios tão altos que eles só são comunicados na medida que nós cumprimos alguns princípios mais inferiores, você sabia disso? Existem princípios de Deus, eu estava explicando para alguém essa semana, que o mesmo pecado pode ter duas sentenças diferentes para Deus. Mesmo pecado, duas pessoas, duas sentenças. Isso é injustiça? Não, isso é equidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. É claro que eu, como pastor, com ministério, não entendo, né? Vocês me conhecem. Apostólico, não na medida de ser maior, né? Mas ser missionário, de mestre, de estar ensinando para vocês. Se Deus me deu esses dons, eu tenho que ter mais zelo ainda. Amém, amado? Então, existem princípios, esses princípios são liberados na medida que nós vamos conhecendo e vivendo eles. Amém? É um assunto muito amplo, eu queria tentar voltar para a aula aqui, tá bom? Então, vida de oração, devoção e santificação, falamos sobre isso na aula passada, né? É ênfase, é marca, identidade da nossa igreja, e que em nome de Jesus seja assim, ok? Contemporaneidade dos dons do Espírito, número 2, que é a nossa fé de que os dons são para hoje e eles são até para quando Jesus voltar. Cremos que tudo que aconteceu em Atos dos Apóstolos pode acontecer hoje. Isso é crer na contemporaneidade dos dons. Amém? Despertamento de vocação e ministério. Então agora começamos efetivamente aula. Toda igreja tem nela, olha só que coisa linda, toda igreja tem nela a condição de inspirar, despertar, promover, dar subsistência e enviar qualquer um dos 5 ministérios. Amém? Tem que ser assim. Toda igreja tem que inspirar, despertar, promover e dar subsídio e treinamento e enviar qualquer um dos 5 ministérios. Meu pai me ensinou o seguinte: é fato que em alguns momentos da igreja precisa se de reforço, ok? Uma igreja irmã, filha, mãe, troca alguns obreiros por questões logísticas, circunstanciais. Isso é desde os tempos de Atos, desde as cartas de Paulo, de Pedro e dos outros irmãos. Então, às vezes, é necessário que um irmão seja enviado de um lugar para o outro. Está tudo a bênção. Tudo a bênção. Agora, isso é de forma excepcional, extraordinária. O certo, e minha luta aqui, e eu preciso crescer muito nisso, e quero que vocês me ajudem. Nossa igreja, antes de ter ministérios organizados, isso é importante, estou lutando por isso, mas antes disso, nós temos que voltar para os princípios. E o que é o princípio? O princípio é a base para qualquer outro tipo de comportamento. Principalmente aqueles que não estão tão evidenciados na Bíblia. Por exemplo, isso é o ministério de música. Se a gente for apertar e torcer a Bíblia bastante, a gente vai ver que não existia ministério de música no começo da igreja. Não existia. Mas isso é antibíblico? Não. Por que não é antibíblico? Presta atenção. Por quê? A vida de cada um dos que participam ou aspiram participar de ministrar a igreja, seja com música, seja com profecia, seja com ensino, seja com apostolado, seja com todos os ministérios, tem que ser uma vida que dá ela credibilidade para ministrar de qualquer jeito. Aí que está a dispensação, não confunda com dispensacionalismo, que é uma teologia que eu discordo e com o tempo eu posso conversar com vocês sobre ela, tá? Mas vamos ver como é a dispensação nas eras, nas épocas. A igreja pode ser adaptada, tipo ter uma bandinha ali na frente, e isso não fere em nada a palavra de Deus, desde que cada um daqueles tenha uma vida que promova a ministração do Evangelho. Amém, amados? Por exemplo, hoje, grande ênfase da igreja é pregação e música. Convenhamos, é ou não é? Tem ministério de intercessão forte, tem muitas coisas acontecendo por aí. Mas pode ser que daqui a 30 anos, a maior ênfase da igreja seja o teatro. Você pensou nisso? Fere a Bíblia alguma coisa? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Desde que os princípios da vida do ministro sejam respeitados. Que é o quê? Vida de piedade. Vida de busca diária de Deus. Vida limpa. Vida discipulada. Vida que faz discípulos. E aí estamos em vida nova, ressuscitando. Não estamos nós, mas o Senhor, por graça, tem feito conosco, não só conosco, mas pelo mundo todo. Lembrar de princípios que, pela misericórdia, têm sido trazidos para nós na medida que temos nos empenhado em viver os que Ele já nos dá. Princípio importantíssimo. Como que alguém pode ministrar a igreja se não tem discípulos? Se é mandamento básico de Jesus ir de fazer discípulos, tem alguma coisa errada. Então, o que, que tem acontecido em muitos ambientes? A pessoa recebe cargos importantes, interessantes, mas sem cumprir o princípio. O princípio é ser discipulador. Para ser discipulador, tem que ser discípulo. Amém, gente? A partir daí, pode ter ministério de escalar a parede para falar de Jesus. Deus não tem nada contra isso. Desde que ele seja um ministro aprovado. Amém, amado? Então, vamos voltar aqui ao... Tá indo bom nesse ritmo assim? Por favor, interrompam, viu? Desde que a pergunta também tenha um pouco a ver com a temática, tá? Senão a gente anota e responde depois, tá? Então, a vida de oração, devoção e santificação é o básico. Básico. Vamos voltar a questões aqui, irmãos. Olha só que lindo. Alguém já ouviu falar aqui culto doméstico? Alguém já ouviu falar aqui em casais que oram juntos? Alguém já ouviu falar aqui em enfatizar o discipulado e fazer discípulos? Vamos voltar a esses princípios, que são bíblicos. A partir daí nós temos uma igreja tão forte, tão robusta espiritualmente, que os ministérios vão ser só a ponta do iceberg e não vão ser um teatro. Amém, irmão? O que acontece? Às vezes a igreja super enfatiza o evidente. A esposa de Mahatma Gandhi disse uma coisa interessante. Indira Gandhi, se não me engano. Ela falou assim: existem dois tipos de pessoas. As que fazem e as que aparecem. Eu prefiro ser do primeiro grupo. Ok? Então, alguém pode chocar e dizer assim: mas vocês, se tantas pessoas talentosas, vocês já podiam ter tantos ministérios assim, que trazem uma evidência, que mostra que vocês são mais organizados? Nenhum prefeito quer trabalhar com esgotamento sanitário, por quê? Você não aparece na foto? Mas nós vamos fazer assim primeiro, amém, irmão? Vamos fazer esgotamento sanitário, vamos fazer saneamento básico, e depois que a gente estiver funcionando, aí os ministérios vão se pipocar que nem pipoca no óleo quente, meu irmão. Entendeu? Eu sei que dá, às vezes, a frustração, porque a gente diz, a gente olha e pensa, poxa, mas podia ter mais organização nisso e naquilo? Verdade, podia ter. Mas não adianta a gente organizar como uma empresa. Amém, amado? Então, invista na sua vida pessoal. É como eu converso com meus amigos. A gente começa a discutir política, e começa a falar mal do governo, aí eu já estou feliz por ver muitos fazendo isso, mas antes disso, vamos consertar a nossa calçada. Amém, irmão? Então, sempre que vier uma crítica, não jogue sua crítica fora, não. Se for sobre a igreja, fale comigo, antes de falar com qualquer pessoa. Amém, amados? Amém? Mas, antes de você sofrer com sua crítica, sofra em criticar-se. Todo avivamento é precedido de profunda convicção de pecado. Convicção de pecado é: o que é de errado em mim, que faz mal à minha família, que faz mal à minha igreja? Amém, amados? Amém? Então, vamos lá. Despertamento de vocação ao ministério significa, então, que a igreja, na sua natureza orgânica, no seu dia a dia, vai inspirar os ministérios a acontecerem. Os ministérios que eu falo, não tantos ministérios de ênfase, mas os ministérios que são cinco ministérios. Né? Pastor, evangelista, mestre, apóstolo e profeta. Esses, uma vez acontecendo, eles vão ministrar a igreja da forma que convier e a partir do seu talento. Pode ser musical, pode ser por oratória, pode ser por posição de mãos, que é o aconchego mais próximo com os irmãos. Amém, amados? Então, isso não é teorizar muito, não. O negócio é simples. É vida profunda com Deus e disposição para servir. Amém? Então, acontecendo isso aí, a pessoa vai estar apta para poder trabalhar. Ok? Amém, Patrick? Então, famílias saudáveis e relacionamentos sarados. Irmãos, não tem como ser igreja sem ser igreja dentro de casa. Sempre nós vamos, vocês vão ver nós ministrando pastores, e vocês, pastores de grupo, vão estar ministrando nos seus grupos. Sempre falo isso no Caleb, na capacitação avançada de líderes, escola bíblica. Eu digo, olha, irmãos, nós temos que falar sempre sobre como os maridos devem se portar, como as esposas devem se portar, como os filhos devem se portar, como os irmãos devem se portar entre si. Isso é assunto, sim, que a igreja tem que ouvir. Cuidado, líderes de grupo, só me permita um pouquinho aqui, irmão, sei que não é o momento agora do Caleb, mas tem que ter muito cuidado, senão a gente, o grupo vira um grupo terapêutico de desabafo. Não! Ali, a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Deixa a pessoa botar a doença para fora, mas não deixa ela ter um remédio, não. Senão ela contamina os outros. Amém, amados? Então fique atento para exercer essa função sacerdotal. Sacerdócio universal. Você tem um princípio, e alguém fala algo que fere princípio. Estou falando de diferença de paladar evangélico, né? Se eu chegar e dizer, ah, eu gosto de rock, meu Deus, eu gosto tudo de rock, você, misericórdia, irmão, Deus me falou que isso... Não, peraí. Se você vê alguém falando, você deixa para a minha doença sair ali, desde que não contamine as pessoas, e aí que está o lugar do líder do grupo, do líder, do co-líder. Ele é um mediador. Amém, amados? Amém? Porque a gente não pode... Cara, só eu falo... Aí a pessoa nem se expõe, nem cresce. Amém? Então, falar sobre como o marido deve agir e ensinar isso com convivência. Você já pensou que ao chegar aqui e falar, você tem que amar a sua esposa, você tem que ser fiéis, você tem que... E um irmão sair comigo para ir comprar um negócio no shopping e me ver olhando para as mulheres na rua, com gracinha, com em outra? Que discurso é esse? Se me ver sendo grosseiro com a minha esposa, com a minha filha? Então, a igreja sim, nós cremos e ensinamos que devemos ter famílias saradas e relacionamentos saudáveis, amém? Por que saradas, pastor? Porque às vezes a gente chega na igreja meio caquinho mesmo, com um monte de coisa para ser tratada, né? E aí a igreja vai tratar isso. Como, pastor? Com atendimento pastoral, com o discipulado principalmente, com as boas relações no núcleo, com a possibilidade de ser um multiplicador da visão de Deus, através de ser líder também. Ok? Então, estamos sendo curada. Então, nós cremos que as famílias saudáveis e relacionamentos sarados são um dos princípios da nossa comunidade. Tá bom? Ambiente de aceitação e acolhimento. Olha, nós precisamos aceitar as pessoas. Oh, isso é importantíssimo. Presta atenção no nome de Jesus. Como você acha que o diabo tenta contra uma igreja? Por exemplo, primeiro ele tenta da forma mais grosseira. O diabo não tem nada novo, gente. É o bicho menos criativo que existe. Ele repete. Se você conhecer a Deus, que é o verdadeiro, você vai saber o que é a obra do diabo, que é falso. Não precisa você estudar as notas de 50 e 100 reais falsas, se você conhecer a verdadeira, não. Estuda a nota verdadeira. Eu lembro quando eu era jovem, eu nunca tinha tido um tênis de marca. E aí... você pega um tênis coreano, se você já teve, você sabe que é falso. Você pega na mão pelo peso, você sabe que o tênis é falso. Mas você nunca teve, você compra por causa das cores. Então, se você conhece o verdadeiro, o falso se denuncia. Amém, irmãos? Então, o diabo é nosso adversário, e não devemos ignorar os seus desígnios, embora ele já esteja morando embaixo dos nossos pés. Amém ou não, irmãos? Ele não cria nada novo. Ele tenta derrubar uma igreja como? Tentando fazer com que os seus líderes caiam, porque o pastor ferido e os ovelhas se dispersam. Então, ele tenta fazer que ele caia com adultério, com roubo, com escândalos. Quando ele não consegue, Então ele começa a trabalhar no rebanho, levando a dissensões, a facções, a partidarismos. Nunca admita que ninguém se queixe para você do seu pastor, nem do seu líder de grupo, nem do seu discipulador. Nunca! Nunca! Não há nada mais carnal e diabólico do que isso. Ah, pastor, mas ele precisa ser ouvido, eu preciso acolher. Não faça isso. É pecado. Você tem que entender uma coisa. É pecado falar mal da sua liderança, mas é tão quanto pecado você ouvir falar mal da sua liderança. Se alguém tem uma crítica de liderança, você, opa, meu irmão, peraí, já falou com ele? Ah, não, se eu falar com ele, ele não vai querer me ouvir. Então, você não vai falar comigo, né? Entendeu? Então, assim, não fala com ele. O que a Bíblia manda é tratar com a pessoa. Não deu certo tratar com uma pessoa, você volta, e aí você pode pedir o auxílio do seu discipulador para ir lá falar com a pessoa, porque tem que ser uma pessoa mais madura. Ok? Por exemplo, se Juliano tem alguma queixa contra mim, tá? Que você passou dele. Uma crítica, está zangado comigo. Irmãos, vamos olhar a cena. Juliano, então, senta contigo para poder dizer, é, Tivo, pastor, assim, eu amo muito ele. Sempre essa peçonha vem acompanhada de elogio. Eu amo muito ele, é um cara de Deus. Mas vou te contar uma coisa, estou sentindo alguma coisa diferente. Não tem a mesma unção. Ou então diz assim, olha, ele não está cuidando como já cuidou. Eu sei que ele se esforça, mas acho que não está conseguindo, não. Eu não sei talvez se eu vou ficar nessa igreja ou não, viu? Porque agora estou trabalhando fora e tudo. Eu acho que isso ainda é muito de Deus. Assim, embora ele seja um homem de Deus. Aí Tivo vai ouvindo. Vai ouvindo. Aí Tivo pode achar que é super espiritual, que aquilo não vai afetá-lo. Ó, irmão. Cuidado. Isso é presunção. Aí, de fato, ele pode ser um super-herói e não receber nada. Gente, toda relação é dialética. Toda relação, você leva um pouco do com que você se relaciona. Não tem onde correr. Isso é antropológico, psicológico, quase que fisiológico. Mas digamos que Tivo, miraculosamente, não recebeu nada do que falou. Juliano vai sair mais forte para me criticar outra pessoa. Entendeu? Você como o diabo faz? Em nome de Jesus. Aí Tivo que está aqui, outra pessoa que Juliano, aí Juliano me criticou para André, ou para Paulinho. Aí Paulinho vai e diz assim, presumindo, gente, vocês são tão santos, vocês não fariam isso nunca. Aí Paulinho vai e fala, Tivo, você está percebendo assim que o pastor não está mais como era? Aí Tivo de cá diz, pensa comigo, são duas pessoas que me falaram isso, será que não tem razão? Gente, aí chega num momento como esse reunião aqui, tá todo mundo assim, ó, desconfiado. Por isso que a Bíblia diz, sonde a intenção do seu coração, sonde. Então o que é que a Bíblia orienta a fazer? Repara só, segurei que talvez seja a sua resposta. Está insatisfeito comigo? Me procura. Não tem coisa mais covarde do que você estar insatisfeito com uma pessoa e procurar outra. E você já tem que ver, quando alguém começar com essa conversa, você já olha para a pessoa e diz assim, coitado, tão covarde meu irmão. Tão covarde. Ministra para ele assim, irmão, a Bíblia diz que nós somos chamados para, não para timidez, mas para poder, amor e moderação. Com poder, amor e moderação, vai falar com o seu pastor. Você tem que falar com ele. Que a Bíblia manda, vá ter com o seu irmão se está insatisfeito com ele. E eu sou irmão mesmo, sendo pastor, meu não. E aí a pessoa vai e vai estar insatisfeito com ele. O discipulador, a pessoa fala, é meu discipulador, eu queria conversar com você que estou meio insatisfeito com o meu pastor. E aí, o discipulador faz o quê? Olha, meu irmão, vou te contar o seguinte. Olha, sobre essa satisfação com o irmão, você tem que procurar ele para falar com ele. Porque a gente não pode descumprir um princípio para cumprir outro. Você está satisfeito com ele, você fala com ele. Tá, mas eu considero você meu discipulador. Aí diz assim, olha, se você me considera seu discipulador, então considere um conselho de discipulador. Você tem que falar com ele. Ah, mas eu não posso me abrir com você? Claro que pode se abrir comigo. Lá você não pode se abrir comigo falando satisfação com outro irmão, porque vai que eu começo a concordar com você. Amém, irmão. Gente, é tão simples. Às vezes a gente, para ser social, a gente está fermentando um crime. Você está me entendendo? Então, assim, se João está satisfeito, então ele fala comigo. Comigo. E aí, se eu tiver errado, eu vou pedir perdão a ele e vou mudar. Amém ou não? Simples assim. Mas se eu não mudei, o que é que ele faz? A Bíblia diz, procura o irmão maduro e vai ter com ele. Quem ele vai procurar? No meio da congregação? Não, ele vai ligar para o pastor Renato. Amém, irmãos? Que autoridade sobre mim. Sempre guarde esse princípio. Você vai resolver uma coisa com o irmão, não resolver com ele, procure a autoridade imediata sobre ele. O discipulador dele, se ele tiver discipulador, e se ele não tiver, o líder de grupo dele. Se ele não tiver discipulador nem líder de grupo, aí sim você chama alguém que seja líder de grupo, ok? Que já passou por toda uma via crucis de critérios para ser líder de grupo, já foi aprovada, e essa pessoa vai com ela. Okay? De preferência, se for líder de grupo dela, se não for discipulada. Mas se não for discipulada e não tiver líder de grupo, você procura um líder de grupo do mesmo sexo. Se for um homem, procura um líder homem. Se for mulher, procura um líder mulher. Amém, gente? E vai lá e ministra o irmão. O irmão não se arrependeu. Aí você tem que chamar isso à liderança. Que é comigo, com os pastores, comigo e Paula, que por enquanto somos nós pastores. Demais, com demais pastores. E aí a gente vai tratar o assunto geralmente na igreja. É o que Jesus ensinou. O irmão não recebeu o ensino de toda a igreja, ele tem que ser excluído. Pastor, essa palavra não é politicamente correta. Exclusão. Não importa se é politicamente correta, é bíblica. Se foram cumpridas todas as etapas e a pessoa não submeteu, olha, irmão, você é bem-vindo aos cultos, mas você não faz mais parte da comunhão da igreja. Eu não sou chamado para ser politicamente correto, sou chamado para ser profeta. É claro isso ou não é claro, irmãos? Sim, se diga, Paulinho. Já? A preocupação muitas vezes, sabe o que é? É que eu mesmo, quando cheguei aqui, eu não tive coragem. E nem intimidade suficiente para o pastor. E vi alguma coisa no pastor que não gostava. E cheguei para o irmão e falei. Eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo. Eu morri na noite com o pastor Thiago. Ah, então eu não te perdoo. Na época, eu sinceramente falo, estou assim, de lata, não sou de estar fantasiando, nem guardando nada. Assim, mas você entendeu que melhor assim? Então, agora só, mas eu não tive coragem e nem tinha intimidade para tal. Uhum. Para chegar o pastor Thiago, recém-chegado, e falar. Aí eu procurei o irmão e disse, irmão, é uma bênção. Deus fala demais comigo através da vida desse homem. Só que eu não morri a boa estrela, não. Aí o irmão estava rápido também a chegar ali naquela hora e bloquear, não deixar passar. É que deveria ter acontecido. Crescer, passar daquilo ali. Porque eu, coragem, para ir até o irmão Thiago, eu não teria. É por isso que eu uso terno, rapaz, para você poder chegar até mim. Você sabe o que é? Você sabe o que é? Uhum. Você sabe o que eu estou botando, externando isso aqui? Porque pode acontecer no nosso meio. Sim. E estou botando um exemplo de uma coisa que aconteceu. Né? O irmão está apto, cheio de Deus, para chegar ali e falar, para isso. Então essa é a maturidade que eu quero que a gente busque. E por isso que eu falo isso sempre. Por quê? Porque irmão do diabo, ele tenta nessas coisas, gente. O diabo é um bicho muito, muito repetitivo. Ele repete, ele faz a mesma coisa. Não, nunca tenha tipo, a presunção e a vaidade de achar que você vai ouvir alguém falando mal de mim pra você e você vai sair o mesmo. Não sai. Você pode até continuar me amando, mas você vai começar a colecionar críticas semelhantes. É do ser humano isso, é da psicologia humana. Você abre um esquema, uma gaveta psicológica, Piaget chama assim, sobre uma gaveta de crítica ao meu pastor. E se não tem naquela área, você abre outra. Gente, isso é fisiológico. Você faz uma rede neuronal reservada para receber informações sobre isso. Entendeu? Então, é uma questão de zelo. Comigo, quando eu comecei lá com o pastor com meu pai, gente, eu tinha que cuidar muito disso. Porque o que chegava de gente para criticar meu pai para mim. Uma vez eu comecei a deixar um cara criticar, um cara de importância hierárquica na igreja. Gente, até o dia que eu caí na real e falei, eu não estou ajudando esse cara em nada. Ao contrário. eu tô sendo palco para atuação da carnalidade dele, ele tem que procurar o pastor dele. E aí cortei essa relação. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa maturidade, essa tranquilidade. Tranquilo. Se alguém chegar e começar a falar mal da sua esposa, Roberto, já pensou? Se já tô chegar e falar assim, Roberto, acho que sua esposa podia se arrumar mais. Sua esposa tá muito... Se eu começar a dizer, peraí, velho, minha esposa... Como é isso? Entendeu, irmão? Então, esse aspas bem grandes, esse ciúme das suas lideranças, você tem que ter. Esse zelo. Aspas nos ciúmes, ok, irmãos? Então, isso é espiritual. Amém? Sim, entre os irmãos é a mesma aplicação. Eu dei, assim, logo o exemplo mais extremo, que eu sei que é raríssimo, para poder tentar descer para baixo. Mas entre os irmãos é a mesma coisa. Fala com o irmão, com o irmão. Não resolveu com o irmão... Aí você procura alguém que seja liderança sobre ele. Porque a Bíblia diz, vai e procura outro irmão maduro. Então, ou discipulador ou líder do grupo. E fala, olha, eu estou aqui falando com você muito espiritualmente. Não é um bate-papo. É, fica assim, dá um puxão de orelha aí, Roberto, porque ele está meio frouxo. Não, é uma coisa espiritual e séria. Meu irmão, é o seguinte, tipo, Jacques e Raquel, queria conversar com vocês porque eu estou percebendo que o irmão Roberto só está vindo de amarelo para a igreja. E eu acho que o senhor vem com a camisa do Caleb verde e azul. Isso eu acho que não é uma coisa. O pastor vem. Então eu queria que ver isso com vocês. Porque eu amo ele, mas eu estou preocupado com ele. Eu quero servir. Eu já estou orando e jejuando por isso. Gente, isso é um sonho de igreja possível. Entendeu? Aí vai, Jackson vai lá com o Chateau, diz, Robertão, a gente queria tomar um café aqui. Chamamos você para tomar um bolinho com a gente. Rapaz, é o seguinte, talvez você não esteja percebendo. Mas o cara que é espiritual, ele já entendeu tudo. Chateau conversou comigo aqui, eu não mudei. Aí ele chamou Jacques para me ajudar nisso. Ele já se rende logo. Ele já vai se render logo quando o irmão falar, porque está usando a Bíblia, não é? Eu acho. Nem na minha igreja antiga era assim. Gente, todo mundo já veio de outras congregações, cuidado. Por favor, a gente tem que ter cuidado porque eu sei que existem identidades e coisas que são muito marcantes na nossa vida. Eu participei de duas igrejas muito marcantes, a Igreja Batista, da Convenção Batista do Brasil, e da Igreja Presbiteriana. Então, eu tenho que ter cuidado porque às vezes eu quero que seja um princípio meu, mas tenho que ter cuidado. É princípio bíblico, principalmente para correção. Amém, irmãos? Então, não é assim, irmãos, irmã, não está usando meia. Assim, a Bíblia diz que tem que ter cuidado para não mostrar aí, né, seu corpo. Então, irmão, é piada, mas você está entendendo o que eu estou falando, né, irmão? Então, aí não resolveu você com ele, vai resolver você, o discipulador dele, ou o líder dele, para poder ajudar a fazer isso. Amém, irmãos? É uma ajuda. E a igreja cresce. Nada de ficar comentando com a esposa. Não, é aqui com o irmão. Com o irmão, amém ou não? Porque a esposa é alguém para você cuidar e não alguém para você minar também. Como disse Lorena, sua irmã me ensinou uma coisa linda. Quando alguém chegar para você detonando o irmão, você diz, não mate em mim que você já matou em você. Basta estar morto em você. Não faz isso não. Deixa eu continuar... amando o irmão. Não pode continuar assim. Então fala com ele. Eu já falei, ele não mudou. Fala com o líder dele. Você vai mudar. Eu não falei ainda. Fala. Aí o líder vai com o outro irmão. Não resolveu. Não mudou. O irmão não quer mudar aquele comportamento. Aí o termo não é politicamente correto, mas é bíblico. Ele tem que ser excluído da comunhão da igreja local. Amém? Porque se não, a gente, irmãos, eu já caí nesse erro. A gente, paciência é uma coisa. Querer ser mais bonzinho que Deus é outra coisa. Um pouco de fermento leva toda a massa, bem picado. Então, é um zelo, e não se engane não. O diabo não tem conseguido me levar a adultério, a roubo, a escândalos. Você acha que ele vai trabalhar como? Vai trabalhar tentando no meio de vocês. Então, ele vai ser derrotado e vai sair com o rabinho dele entre as pernas. Porque o Senhor vai nos blindar de amor e de Bíblia. E ele vai ser derrotado, amém ou não, irmãos? Então vamos continuar aqui para terminar essa parte? Então, vamos terminar agora, amém? Que a gente tem o Caleb agora. No que a gente continua com... Vamos terminar aqui. Ambiente de aceitação e acolhimento, então, é aceitar a pessoa e não a crítica da pessoa, ok? É um ambiente que acolhe, já falei sobre isso. semana passada. Sem dúvida. Acolher de verdade. Tanto nas reuniões, quanto no núcleo, tem que acolher. Eu não entendia, quando eu fui estudar sobre tradição de igreja, você sabe, Virgílio é para Santarém. Fui duas vezes. Uma igreja que me inspira muito, que é o pessoal da Igreja da Paz de Santarém. Pastor Ebe, o apóstolo Paul Jeffrey, que eu conheci pessoalmente, conversei com ele, um cara super simples. E eu não entendia porque esse ministério de acolhimento e intercessão. Eu pensei, acolhimento, ministério de acolhimento, não é muita ênfase. Eles têm poucos ministérios para poder enfocar, discipulado a um e núcleos, igrejas nas casas. Aí eu estava pensando esses dias, como é importantíssimo. Ministério de acolhimento de pessoas que têm um talento de acolher. Gente, a pessoa, ela chega numa reunião nossa e ela é acolhida. Ela chega no núcleo, ela é acolhida. A gente pega os dados dela, entra em contato com ela e se é cuidado, é zelo. A mulher, uma senhorinha que dava um abraço tão apertado no pastor Hernandes Dias Lopes, que eu respeito muito e admiro, pastor presbiteriano, e ele, um dia, a velhinha falou, meu pastor, sabe por que é? E eu não perco esse abraço do senhor. Aí ele falou, por quê, minha irmã? Porque é o único abraço que eu recebo na semana toda. É o mundo que nós vivemos. Aí esse ministério não só ensina a acolher e acolhe nas reuniões, ele ensina e ministra sobre acolher no dia a dia. Eu estava lá no meu prédio, tinha um casal que eu estou orando já pelos meus vizinhos. Eles estavam cheios de bagagem. Eu estava com a mão vazia. Eu falei, não, vocês vão ter que me dar bagagem. Não, como é que eu vou subir com a mão vazia? Vocês estão, não precisa, estranhar. Eu quase invado a privacidade deles, eu tive esse zelo também. E aí, ele deu um vacilo, liberou, taquei uma mochilinha e levei. Então a gente vai acolhendo, amém, meu irmão? Então, o acolhimento em um ambiente acolhedor é algo... Eu poderia falar mais tempo sobre isso, mas também o tempo exige que a gente ir adiante. Identificação com as causas sociais, já falei também. Mais do que dados nativos, tentar investir. E esse é um dos motivos que eu quero que a igreja cresça numericamente também. Primeiro motivo que nós queremos crescer numericamente é que cada número não é um número, uma alma. É uma vida. E vai passar a eternidade toda influenciada sobre o que a gente vai fazer com ela. Amém, Nano? Então, crescimento numérico não é crescimento numérico, é crescimento de almas, de pessoas. E isso resulta em uma robustez da igreja. Nós já fazemos coisa que vem do nome. Nós temos, irmãos, cerca de 45 irmãos. E nós, até 31 de dezembro, teremos 100. E nós já fazemos coisas que igrejas de 400 pessoas não fazem. Já pensou quando tiver 400? Temos que fazer pelo menos 10 vezes mais. É meu nome. Então tem que ter identificação com as causas sociais, sim. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, que adianta você dar a bênção sem dar o pão? O Espírito dá o pão e não dá a bênção, dá a maldição, né? A gente vai dar os dois, a bênção e o pão, ok? Já fazemos, vamos fazer mais em nome de Jesus. E espiritualidade integral é a espiritualidade que vai além da espiritualidade publicada. É a espiritualidade que é o evangelho todo para toda a minha vida. Todas as áreas da minha vida têm que ser profundamente ministradas pelo evangelho. Minha filha essa semana falou assim, pai, por que você fala tanto de igreja? Aí eu falei assim, ô filha, eu vou falar mais de quê? Ela falou assim, você fala de outras coisas. Tu fala tudo do Senhor, igreja. Ela não pôde reclamar de eu falar tanto de Jesus, né? Porque ela sabe que seria um absurdo. Mas aí, o que não foi de Jesus, que ela se sentiu com licença moral para reclamar, ela reclamou. Mas só fala igreja. Aí eu tive que dar uma resposta mais polida, né? Ô, filha, eu não fui chamado para isso. A gente vive isso. Então, a espiritualidade tem que varrer toda a sua vida, a piedade, a vida com Deus, influenciar todas as suas relações, todos os seus comportamentos. Sabe por quê? Por uma resposta simples. Primeiro, que nosso propósito maior é adorar a Deus e fazê-lo conhecer. Amém? Aproveitar dele enquanto fazemos ele conhecido. O propósito maior da nossa vida. Esse é o principal motivo de termos espiritualidade integral. E sabe qual é o principal motivo? A gente parar de ficar dando cabeçada, gente. A melhor forma de viver nossas experiências é como a Bíblia manda. Como a Bíblia manda. Tudo passa, a psicologia ajuda um pouco, mas só acerta no que a Bíblia já acertou. É, não é? Filosofia passa, dons passam, tudo passa, permanece o amor dele. Então, a melhor forma de ver o casamento é como? Aplicando princípios. Em todas as áreas. A melhor forma de viver uma vida profissional é? Aplicando princípios. Vocês são testemunhas de como aplicar princípios traz uma resposta. E se perder o emprego por causa de aplicar princípios, glória a Deus. O que importa é agradar o Senhor. Amém ou não? Amém, irmãos? Então, e também tem uma coisa. Já acompanhei muita gente que desenvolveu transtorno de ansiedade porque vivia uma situação de assédio moral. O assédio moral, preste atenção, nem sempre é um assédio de fora para dentro. Existe um auto-assédio moral. É quando você começa a fazer coisas que ferem a sua moralidade. Isso traz transtornos de ansiedade. Então, é uma questão de saúde. Você não submeter a regras que o seu trabalho tenta impor, que lhe ferem moralmente. Amém, irmãos? Então, a melhor forma de vivermos nossa vida é como a Bíblia ensina. Então, é uma questão de inteligência também. Amém ou não? Amém? Então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre ministérios e vamos encerrar agora, amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Teu ensino, possamos aplicá-la para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu queria dar uma passada aqui do tempo.